respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Escrevo assim minhas palavras na voz de uma mulher sagrada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Dona de divinas tetas, derrama um leite bom na minha cara e o leite mau na cara dos caretas. Segue a movida madrilenha, também te mata Barcelona, Napoli, Pinupi, Alpantes, Picassos movem-se por Londres, Bahia onipresentemente, Rio e belíssimo horizonte, Bahia onipresentemente, Rio e belíssimo horizonte. Vaca de divinas tetas, la leche buena toda mi garganta, la mala leche para los curetas. Quero que pinte uma Betânia, Stevie Wonder andaluz, mas do que tive em Tel Aviv, perto do mar, longe da cruz. Mas em composição cupista, meu mundo Thelonious Monk's Blues. Mas em composição cupista, meu mundo Thelonious Monk's Blues. Dona das divinas tetas, quero teu leite todo em minha alma, nada de leite mal para os caretas. Sou tímido, mas eu também sou secareta, de perto ninguém.